Metropolitana FM. linda canção aí do Silvinho e o Medo Feroz. A gente tem canções que fazem parte do nosso dia a dia, que faz a gente entender quantas coisas maravilhosas a vida proporciona. Acima de tudo, o amor. O amor que é feito uma estrela. O amor que nos convida para entender que a gente não precisa chorar, mas confiar e ser feliz. Michael Jackson, Ben. Fechando o Amor Está No Ar com a gente aqui na Metropolitana Rádio do meu coração. E como foi bom a gente dividir, a gente partilhar todos esses momentos felizes com você. Um abraço aqui a Josi Cleide Dias, lá no Luiz Bezerra Torres, ligadinha com a gente. Um grande abraço. Deixa eu mandar um abraço também aqui para Luciane do Salgado, tá ligadinha com a gente. Muito boa noite. Um grande abraço, excelente noite para você, Luciene. E a todos vocês que partilharam, curtindo a nossa programação. Eduardo Abreu, do Jardim Panorama, também ligadinha com a gente. Ali a sua avó, Marinice. Um abraço às duas. Obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês, tá certo? Final do programa. E amanhã, 10 da noite, se assim Deus permitir, a gente volta trazendo mais um Amor Está No Ar. Fica com Deus. Uma boa madrugada, repleta de paz, de saúde e felicidade para todos. Até amanhã. Você ouviu na Metropolitana FM? O Amor Está No Ar. Noite e 4 minutos. Continue sintonizado na Metropolitana FM, a rádio do meu coração. Mais que uma rádio, somos parte da sua vida. Promoções, prêmios, música boa e informação. Metropolitana, a rádio que é a sua companhia todo dia. Sintonize 94.1, a rádio do meu coração. Você sabia? Durante o dia, a audiência do rádio é superior a todos os outros veículos de comunicação. Anuncie na Rádio Metropolitana, a emissora que mais cresce em audiência e tenha retorno garantido. Ligue para sua agência de publicidade ou para o nosso departamento comercial. 3722-1000. Metropolitana FM, a rádio do meu coração. A sua madrugada vai ser muito especial. Começa agora, Madrugada Metropolitana. Metropolitana. Meia-noite e 5 minutos. se juntar, gostaria você. Oh, Olga, Olga, meu bem, oh, Olga, vem pra mim. Toda todinha pra é por causa de você. Se hoje

Madrugada Metropolitana. Meia-noite e 33 minutos. Traz de volta o meu amor, que partiu não sei pra onde, se esconde do outro lado dessa dor, de saber que ela comigo aqui não está, e por não saber agora onde andará. Eu preciso crer que o amor que ela me deu ainda é meu. Pelas ruas dos subúrbios mais distantes tenho andado a procurar. Nos arranha-céus do centro da cidade, mas quem sabe se ela está desfilando agora pela zona sul, tão bonita dentro de um vestido azul. Eu preciso crer que o amor que ela me deu ainda é meu. Lua, ilumina a rua, toda noite, em cada fase sua, e diz a ela, não posso mais ficar assim. Lua, traz ela pra mim. Cidade, mas quem sabe se ela está desfilando agora pela zona sul, tão bonita dentro de um vestido azul. Eu preciso crer que o amor que ela me deu ainda é meu. Ilumina a rua toda noite, em cada fase sua, e diz a ela, não posso mais ficar assim. Lua, traz ela pra mim. Traz ela pra mim. Traz ela pra mim. Traz ela pra mim. Traz ela pra mim. Gravando uma música dessa pessoa que eu adoro tanto.